Pai, sua falta dói demais. Cada canto da casa me faz lembrar do seu sorriso, da sua voz, dos conselhos que guiavam todos nós. Como eu queria te abraçar de novo, te contar tudo que eu já conquistei, sentar contigo ali no nosso canto e ouvir tua risada como eu amei. Papai, sua falta é um vazio sem fim, mas guardo você inteirinho em mim. Um dia eu sei, vamos nos abraçar no paraíso, onde a dor não vai morar. Às vezes sinto você por perto, nos meus sonhos tudo fica certo. Você sorri, diz que está em paz, e eu acordo com vontade de te ver mais. Papai, sua falta é um vazio sem fim, mas guardo você inteirinho em mim. Um dia eu sei, vamos nos abraçar no paraíso, onde a dor não vai morar. Enquanto isso vou vivendo por nós, com tua força ecoando na minha voz. O céu ganhou um anjo tão leal, e eu aqui com saudade mortal. Último, papai, sua falta é um vazio sem fim, mas guardo você inteirinho em mim. Um dia eu sei, vamos nos abraçar no paraíso, onde vamos descansar.